nervoso com capa de ovelha. Abusa da inocência do teu filho. Convivemos em meio tanto lixo em quem confio. O pai possuído estupra sua própria filha. Joga pela janela a criança de quem é a culpa. Desde a antiga o diabo agindo no meio das famílias. Tanta desgraça, o povo com o coração voltado à idolatria. Pedofilia maldita, abrindo cratera, dizimando sequela. Ai daquele que toca em nossas criancinhas. No Brasil, no mundo inteiro, nossas crianças morrem de graça pelas armas construídas pelas mãos dos homens. Violência assustadora, o mundo te consome. Deus, o juiz, bate o martelo, pertence a ele as chaves da vida e da morte. Sou grato a Cristo, filho do Pai Celestial, que deu seu único filho, amor incondicional. Crime, droga, bebida, são armas do diabo pra acabar com sua vida, fantasia, quimera. Você fala de paz e não pratica justiça. Me diga, e quais seus planos pra você, sua família? O meu é sentar com os meus filhos na sala e meditar as sábias palavras da Bíblia. Quero ser pra sempre. Nos bangue dessa ideia, prossigo na missão, junção ideológica, na selva de pedra, superando os madeirites, meu coração prospera. Deus amou o mundo de uma maneira tão linda, entregou seu filho pra salvar nossas vidas. Enquanto os mano tão na rua se matando, desrespeitando as leis do céu, se afundando. Clique, clack, senta o dedo, bye bye. Super-homem peito de aço, tira a vida do pai. Abram-se os portões, chegaram as profecias. O Armagedon, famoso fim dos dias, sinais que há muito tempo Deus tem nos mostrado. Titanic, torres gêmeas, políticos, mentecaptos. Mas mãe Isabela foi sacrificada pela maldade humana, o amor virou piada. Não são sonhos, nem conto de fadas. Está chegando o dia da virada. E aquele que de verdade não se arrepender, sentirá o fogo eterno por dentro corromper. Façamos como Paulo Estevão, vamos pra cima. Gladiador, moleque, monstro, Clebão, tamo no clima. Justiça aos verdadeiros, papai do céu virá para buscar seus herdeiros.